beije. É a minha quebrada, esquecida do mapa, conhecida pelos camaradas. Vejo moleques que cresceram e conviveram comigo. Hoje em dia, frente a frente, de cara com o perigo, se entregando num caminho que não é nada seguro. Um trampo faz que é sempre feito de quebrada no escuro. A clientela vem crescendo a cada minuto. Moleque doido aqui não falta pra vender seu produto. É tão sinistro quando o sol vai embora. Logo então vem a noite, mãe de neguinho chora. Quando o dia amanhece, a notícia rola. Mataram mais um fulano no portão da escola. Dizem que foi por maconha, que parada errada. Dois tiros disparados e um corpo na calçada. Infelizmente isso é comum aqui na vizinhança. Tretas e mais tretas, muitas mortes e vinganças. Por droga, por piranha e até mesmo por nada. Esse é o dia a dia na minha quebrada. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Se eu for contar seus problemas, dá pra escrever vários livros. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Aqui cresci e aprendi a ser esperto, a ser ativo. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Se eu for contar seus problemas, dá pra escrever vários livros. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Aqui cresci e aprendi a ser esperto, a ser ativo. Rua Mangueiras, Cristália e Butumirim. Já vi neguinho com a vida prestes a um triste fim. Porque as noites são sinistro, o bicho pega no gueto. Fulano vende a família por poucas gramas de preto. E muitos manos fissurados cometem besteira. Cagueta seus parceiros, depois viram peneira. Malandro que é malandro, não fica marcando toca. Quem fala muito sempre acaba levando um tiro na boca. Pra viver aqui no beijo não pode ser comédia. Fica sempre de boca fechada, segue sempre essa regra. Essa é a receita de vida longa aqui. Se não acredita, mete as caras, pode conferir. O dia a dia aqui no beijo é como estou relatando. Violento, sangrento, como eu estou falando. Mas preocupada, sempre protege os filhos debaixo das asas. 8 horas da noite, tudo dentro de casa. Bíblia aberta, joelho no chão, orar com fé a família. Meu Deus, proteja todos os moradores dessa vila. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Se eu for contar seus problemas, dá pra escrever vários livros. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Aqui cresci e aprendi a ser esperto, a ser ativo. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Se eu for contar seus problemas, dá pra escrever vários livros. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Aqui cresci e aprendi a ser esperto e ativo. 98, sexta-feira, dia 10/4. Um dia santo, porém sangrento, pois rolou mais um fato. 2 quarteirões abaixo lá da minha goma. Vários manos aglomerados, uma verdadeira zona. 2 corpos esticados, furados de bala. Quem matou ninguém sabe, e quem souber não fala. No meio do povo uma mulher se destacava pelo desespero, vendo o corpo do seu filho na rua ali não morrer. Não sei porquê, os manos da minha área estão agindo assim. Trocando o som consciente por pedra, ferro, enfim. Tirando a vida dos outros pensando que é Deus. De uma quarta para uma quinta, no beco São Caetano, 4 e pouca da matina, derrubaram outro fulano. 5 tiros disparados como um filme de cinema. Eu acho que nunca vou me esquecer daquela cena. Peça a Deus, meu pai, que abençoe essa quebrada. E dê sossego pra sua família e paz para a rapaziada. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Se eu for contar seus problemas, dá pra escrever vários livros. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Aqui cresci e aprendi a ser esperto, a ser ativo. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Se eu for contar seus problemas, dá pra escrever vários livros. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Aqui cresci e aprendi a ser esperto e ativo. Pais de família já não aguentam mais, porque o perigo predomina e já não sabe o que é paz. Fim de semana os jovens filhos saem por aí. Mães desesperam com medo que o mundo possa os engolir. Aqui alívio e alegria, o filho bate na porta. Os olhos brilham de emoção vendo seu filho de volta. Mas o mesmo não acontece com o filho do vizinho do lado. Dia amanhece e outro corpo é velado. Infelizmente são os passos que tenho que relatar. De flores e mares e verdes, não dá pra falar. Pois Vila Benja é isso aí, confronto droga e tiroteio. O bicho tá pegando, oh meu Deus, o trem tá feio. 98, um ano triste, repleto de vinganças. O resto não interessa e continua a matança. Pois quem mata não pensa como uma mãe pode sofrer. Vendo um filho esticado sem nada poder fazer. Pois Vila Benja é isso aí, é a quebrada onde eu vivo. Se eu for contar seus problemas, dá pra escrever vários livros. Vila Benja é isso aí, é a quebrada onde eu vivo. Aqui cresci e aprendi a ser esperto, a ser ativo. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Se eu for contar seus problemas, dá pra escrever vários livros. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Aqui cresci e aprendi a ser esperto, a ser ativo. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Se eu for contar seus problemas, dá pra escrever vários livros. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Aqui cresci e aprendi a ser esperto, a ser ativo. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Se eu for contar seus problemas, dá pra escrever vários livros. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Cresci e aprendi a ser esperto, a ser ativo. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Se eu for contar seus problemas, dá pra escrever vários livros. Vilarejo Betinha, quebrada onde vivo. Aqui cresci. aprendi a ser esperto, a ser ativo.